8.05, decola 1.3, controle agora em 1.19, decimal 3.5, bom voo. Controle 1.935, 9.05, obrigado, bom trabalho. Boa noite, Gol 899, corrija o objeto 5899. Boa noite, identifique, chegada a Mari, desça para 2000 pés, 1012, ajuste, já posso localizar o estabilizador. 2012, eu vou trabalhar localizador, copiado, não. Salvador, agora 905, passando 2200 pés, perfil Pucas e Par. 805, boa noite, contato radar, submateu nível 370, saída Puca. Livre ascensão, nível de voo 370, na saída Puca, Gol 905. Autorizado o táxi via pátio e Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 012. Salvador, Gol 97, 1-4. Salvador, Gol 97, 1-4, informação, gravando. Gol 97, 1-4, Aracaju, nível 230, só um minuto pra cobre. Guardando, Gol 97, 1-4, 230. 2 autorizado alinhar e decolar da 1-0, vento 1-3-0 graus com 7 nós. Gol no 7 no 4, Fabinho. 1-2-5-4-5-2-6-8-5-0-5. Decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após Aracaju. O controle 119.35, aciona 5007, gol no 7 no 4. Está autorizado o 230 para Aracaju, conforme o na apresentação. Aí o pessoal da 190, com primeira curva esquerda, na Puca, após Jamo. E após Jamo, a gente voa direto a Aracaju. 1935, controle 5007, entrando. Bom, gol no 7 no 4. Correto, portão 02, chama pronto, gol no 7 no 4. Chama na gol no 7 no 4. Então 3152, decola 21 no controle agora, 119.35, bom voo. 0935, da 3152, grato. Controle Salvador, da 3152. Da 3152, contato radar, manter o nível 330, sair da PUCA. 330 PUCA, da 3152. Localizador, Wesley, 5899, complete LS, chame a torre 1-8612. Tudo obrigado. 899, Salvador? Salvador, muito boa noite, web 5899. Já estabilizado no ELS, a distância. Sim, você me é na frequência no 295, 5899. 1895. Voo no 994. É a Puca, transição Aracaju. Gente, obrigado. Salvador, web 589, nós passamos a estar embaixo de trabalho. Web 5899, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso na 10, vento 130 graus com 099. Gente de repouso, web 5899. Zuno 52, chame Recife, na frequência 125.45, alterne 126.85. 2545, 5899 no solo aos 27, libera à direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao balizador. Alfa e Kilo, pátio 3, atento ao balizador. 5899. Voo no 994, cópia. Voo no 994, na escuta da cópia. pronto, copy. É, pronto, copy. Autorizado uma CO nível 350, viu pelo Whisky 58, Orago após direto. Decolagem da 1-0 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle 119.35. Aciona 5017, gol no 994. Gente, está autorizado ACO no nível 350, via Atlântico 8, até Orago, após DCC. Decola da 110 com curva esquerda, saída Pucaracaju. Controle 119, e o transponder é 5017, gol 1994. Correto, 5017, portão 04, chama pronto, gol 1994. Portão pronto, gol 1994. Gol 1994. Autorizado no 02, chama táxi, gol 1714. Chama táxi, gol 1714. 306, Campina Grande, nível 390, pronto, cópia. Autorizado Campina Grande, nível 390, via UP Zulu 10 até Neuma, após direto. Decolagem na pista 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar, frequência do controle 119.35, aciona 5021, gol no 606. Correto, 5021, chama pronto no portão 03, gol na linha 06. Gol na 714 para o táxi. 11 com a bordo, 12 de autonomia, Fernando Recife. No 714, direita, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para a decolagem, um ajuste no 0, no 2. Direita, via Índia, no ponto de espera, reporta pronto, com 1012, gol 1. Oi, 714, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 110 graus com 099. Autorizado alinhamento e decolar da 10, voo 17114. Com 1994, está na posição 4 para fugir e exatamente. Autorizado, voo 1994, chama pronto para o táxi. Autorizado por funcionamento, chamará táxi voo 1994. No 714, decola os 40, controle agora 119.35, bom voo. 1935, obrigado, bora. Controle, boa noite, gol 1714. Boa noite, gol no 714, contato radar. Tudo mantendo, meu voo 230, saída Puca. Puca 230. nome é 06, coordena com a equipe de pátio, tem um Boeing da companhia retaguarda. Após o mesmo iniciar o táxi, liberar o setor, tá autorizado no 3 e chama táxi. O nome é 06. Gol 1994 com 149 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. Autorizado táxi direita via Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto, ajuste no 012, gol 994. Gente, direita via Índia, ponto de espera, reportará pronto, gol 1994. Quatro autorizado, direto Aracaju. Direto Aracaju, gol 9714.